cabeça, você é meu mundo. Só que o mundo é minha área. Meu mundo na cabeça, você é meu mundo. Só que o mundo é minha área. Nossa vida é dura, nosso som é abstrato. Indescritível esse nosso contato. Pra onde eu for sempre levo teu retrato. Rapazinho mulato, tem espírito antigo meu dengo. Amo maior que o Corinthians e o Flamengo. Come pirão, mocotó, mingau, angu, rango, realengo. É brabo meu dengo, é brabo sim. Tem jeito genioso, tão cheiroso, tão gostoso. É canela, é baunilha, é jasmim. O teu mundo é o melhor pra mim. Você tem maninhos lá na costa do marfim, na seca do sertão e até mesmo no farol. Construímos assassinos de sol a sol. Tem pão com manteiga, leite e café. Assim que é, sim, eu vou na fé. Logo vai chegar o fim de tanta estrada. Daí eu volto pra você, meu mundo numa quadra. E o dinossauro, e o gorila e o leão. Cabe tudo sempre só em uma mão. E a balança gira, gira e a gangorra. Corra, meu anjo, corra, corra. Do quintal vai pra rua, além da esquina. A bailar é minha sina. Eu gosto mesmo, é doce. Doce. Tem pão com manteiga, leite e café. Assim que é, sim, eu vou na fé. Logo vai chegar o fim de tanta estrada. Daí eu volto pra você, meu mundo numa quadra. Meu mundo na cabeça, você é meu mundo. Só que o mundo é minha área. Meu mundo na cacunda, você é meu mundo. Só que o mundo é minha área. Você é um mundo. Ei, meu anjo, minha bênção. É o seguinte: quando você fizer 15 anos, te darei um Rolex. Aí você troca por um barril de água no mundo Mad Max. E quando fizer 18, te darei a chave do seu Lexus. Pra você aliviar de uma vez todos os seus complexos. O mundo tá cada vez mais escuro, mas você tá aqui pra clarear. Ah, ah. É o melhor sim. Pra mim, meu mundo na cabeça, você é meu mundo. Só que o mundo é minha área. Meu mundo na cabeça, você é meu mundo. Só que o mundo é nossa área. Soy dinosaurio.